meia da manhã, a mina tá me esperando lá, baia lagueira. Ah, nem me fala, mano. Para, daqui a pouco tem que trampar. Ô, negão, e aí, Jay? Segura o bico do galo, Myron. Ah, meu, tomar só mais um pra ficar pá. Só mais um, garçom. Saideira. É só a saideira, a última primeira. Eu me perdi, eu musiquei o tempo. Mas como saideira, se acabou de começar. E o que eu deixo lá é a vontade de ficar. O que puxa a primeira é o estresse do dia a dia. Pra ficar de brisa, trocar uma ideia com as parcerias. Então puxa a segunda e puxa uma cadeira. Manda baixa a terceira, que gelada é sempre bom. Se acompanhada de um som, e melhor ainda, já muda o clima por aqui. Conversa vira rima. É, converso, os irmãos inspira. Já quer falar do universo, manda baixa logo a quarta, a quinta. Que eu vou falar da vida, de uma paixão perdida, da lágrima escorrida por alguém que nem merece. Epa. Mas aí, com as parcerias aqui na mesa, ó, falta muito. Vou te falar, hein, falta muito pra saideira. É só a saideira, a última primeira. Eu me perdi, musiquei o tempo. Mas como saideira, se acabou de começar. E o que eu deixo lá é a vontade de ficar. Depois das duas da manhã, o tempo voa. Mas não abandono o bando. Se a banda desencana, que a banda segue tocando.